Senta aqui, vamos viajar nos trens da fantasia. Vamos, é legal. É muito bom. Como é que ele faz? Piuí, piuí, faz o trem da fantasia. Piuí, traz a turma da alegria. Piuí, um mundo novo vamos procurar. Piuí, faz o trem da fantasia. Piuí, traz a turma da alegria. Piuí, no fim do túnel vamos encontrar. Com Patati, Titi, você vai se divertir. Entrar na fantasia e sorrir.